Scorpion Sound Prime, com DJ Andrew detonando. Banda 007, Banda W7. Emoção. Dar um papo reto. Vamos lá, Andrinho! Sem querer te dar pressão. Vamos te lançar a Regina agora, bora. Você tá vacilando. Vacilo Web, você é a Sandra. Abraço e um carinho pra você, chama Estima lá no Vista Alegre do Maú. Mensagem. A todo mundo em Deus, obrigado mesmo pela sua vida, viu? Você segura o seu. Scorpion. Não pega na minha mão. Menos mimimi. E mais o quê? E mais amor. Isso, Dudu. E mais amor. É. Menos mimimi. E mais amor. E mais amor. Menos mimimi. E mais amor. E mais amor. Menos mimimi. E mais amor. Mais amor. Joga assim uma noite de sucesso pra vocês. Hoje no Bom Jardim. O Rossão do Ponte Preta fazendo uma salada musical, na verdade. Uma noite muito dançante, viu? Coisa boa. Te dar um papo reto. Isso aqui é o kit da felicidade. Mas você tá vacilando com meu coração. Você só me ama por mensagem, pessoalmente não. Você segura o celular, mas não pega na minha mão. Não dá mais, seu tempo acabou. Menos que? Menos mimimi. E mais? E mais amor, e mais amor. Jardim, o vento trouxe seu cheiro pra mim e eu viajei no seu perfume. Scorpion Sound Prime. Ei, flor, desculpa a rosa branca e a margarida, mas eu vou ficar com a mais linda. Ela que vamos lá, Andrinho! Quedas na minha vida. Sou um bom jardineiro e vou cuidar da minha flor. Pode confiar, eu vou. Rapaz, o ferro da produção não é daquele jeito, não dá? Ferro da produção Prime. Cadê o Arlamas? Arlan da produção do Venenoso. Sou jardineiro e vou cuidar da minha. Cadê o Boca Cheia? Cadê ele? Pode confiar, eu vou regar com. Vou dormir, né? Eu vou devagar, não sei que você tem espinhos. Tem nada não, se eu machucar só um pouquinho. Seu coração de pedra vira de algodão e o seu orgulho te joga no chão. No momento em que você me disse adeus, você se jogou no mar cheio de fantasias. Você foi mudando. Obrigado, um parceiro Emerson. Emerson das Penígolas. Esse realmente tem história, viu? Olha o que. Abraço pra você, Emerson. Olha o que. Rapaz, olha ela aí hoje, olha. Olha ela aí, deu volta no mundo e parou na minha porta. Olha assim, top. E eu aqui, já. Olha ela aí, olha. Luana Silva. Uma hora, olha ela aí, me olhando, perguntou se ainda gosto. Querendo rasgar o papel do divórcio. Chorando, implorando meu amor de volta. Zero, zero, sete. Você se jogou no mar cheio de fantasias. Você foi mudando da noite pro dia. E quando acordou, viu que não era parceiro Rony Silva. Forte abraço pra você. A nossa querida Vida Longa também tá em peso. Todo mundo enlouquecendo tudo. O chão lá do Areal tá em peso, meu irmão. E olhando, perguntou se ainda gosto, querendo rasgar o papel do divórcio, chorando, implorando meu amor de volta. Olha ela aí, me olhando, perguntou se ainda gosto, querendo rasgar o papel do divórcio, chorando, implorando meu amor de volta. 007. Eu quero estar mais próximo do teu olhar e viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver. Eu quero gritar, ainda que me falte a voz, ou te dizer. Obrigado, meu parceiro Baixinho, meu parceiro Matheus, me chama lá de Vista Alegre, numa uma. Muito obrigado pela vida, todo mundo, viu? Para o meu parceiro Emerson, no teu sinto, Emerson. Ele, meu parceiro Bruno. Pra todo mundo hoje. Vila Bom Jardim, meu irmão. Será, cara? Acordar, acho que não. Eu quero lá estar. E vais perceber que o céu que tu procura sempre foi teu. Você quer o quê, cara? Eu quero estar ao teu lado pra sempre. É ao teu lado que eu me sinto diferente. Peço a gente não esquecer. Nosso próximo encontro vai ser na Toca, meu irmão. Vai ser em Curuçaia, na cidade. Rodovia Bage. Mangas, Mangas Eventos. Fazendo uma rosão do Manga. 07. Dia 22 e 23 de junho. Uma rosão do Manga. Quero te levar. Dia 29. Aonde mais me 29 e 30. Eu estava fazendo o terceiro festival do Camarão, na Vila do Camará. E a nossa abertura do verão. Passei dia 6 e 7. Uma rosão do Trindade, lá no Cipoal. Município de São Francisco do Pará, viu, gente? 12, 13 e 14. Tempo claro de Curuçá. Quero estar. Realização Prefeitura Municipal de Curuçá. Próximo dia 20, 21 de julho. Vamos estar fazendo o tradicional pensão da família Favaz. Lá no Simu. É ao teu lado que eu me sinto. Para encerrar o verão. Dia 27, 28 e 29. Festão de verão lá no Araí. Augusto Correia. Bora do céu, vai. Olha só nós dois, outra vez terminados. Ela tá decidida, tá desiludida, ela quer dar trabalho. Diz que o coração dela agora tá congelado. Pra voltar ao normal tem que passar uns dias de molho no álcool. Deixa o corpo secar, deixa o rosto molhar, a cabeça girar que ela vai se lembrar. E a vida é uma roda gigante que nunca tem. Um abraço nosso comitivo, a galera da FAB. Pai, tá todo mundo em bênção com vocês hoje. Nosso amor. Obrigado, meu parceiro Carlos e toda a galera aí, ó. Abraço com muito carinho pra vocês. Muito obrigado, satisfação imensa, viu? Receber vocês hoje. Toda a galera da FAB. Tamo junto e misturado. Se sua bateria acabar no meio da madrugada, tem tomada aqui em casa. Viaja, vai. Essa galera demorar, viu? Galera da FAB. Outra vez terminados. Ela tá decidida, tá desiludida, ela quer dar trabalho. Desculpa, Tarsila! A Daniela, a família Regimu. Pra voltar ao meu parceiro Daniel, também da produção. Tá com a gente hoje, abraço pra você, Daniel. Deixa o rosto molhar, a cabeça girar, que ela vai se lembrar. Que a vida é uma roda gigante que nunca tem fim. Roda, roda, roda e pare. Então coloque o nosso amor no carregador. Tá só

não tenho caminhonete. Sou um caso perdido, já fizeram de tudo comigo. Terapia, ombro, amigo e antidepressivo. É que isso acontece nas melhores famílias. Todas elas sem trouxa e adivinha quem é o trouxa da minha? Ai, que raiva de mim. Ai, que raiva que eu sei. Ai, que raiva da gente. Ai, que raiva de tudo. Junto as pingas do mundo que agora só de raiva eu vou beber. Ai, que raiva de mim. Ai, que raiva que eu sei. Ai, que raiva da gente. Ai, que raiva de tudo. Junto as pingas do mundo que agora só de raiva eu vou beber. Manda 007. Sou um caso perdido, já fizeram de tudo comigo. Terapia, ombro, amigo e antidepressivo. É que isso acontece nas melhores famílias. Todas elas sem trouxa e adivinha quem é o trouxa da minha? Ai, que raiva de mim. Ai, que raiva que eu sei. Ai, que raiva da gente. Ai, que raiva de tudo. Junto as pingas do mundo que agora só de raiva eu vou beber. Ai, que raiva de mim. Ai, que raiva que eu sei. Ai, que raiva da gente. Ai, que raiva de tudo. Junto as pingas do mundo que agora só de raiva eu vou beber. Deixa tudo no escurinho, produção. Deixa tudo no escurinho, produção. Bota aquela cor do reggae, assim, na moral. Isso. Puxa a gata. E dança bem garraginho. Naquele clima do reggae. Bem garraginho. You know I must be leaving, and there's sadness all around, which I'm okay with feeling, 'cause I know our love is strong. We gotta make it last. For the time I'm gone, we gotta make it last. We will, for love is strong, and it's 1 week away. Counting down the hours, it's never too late to cherish every minute of every day we can spend together. These moments we share, they will last forever. And you know I must be leaving, and there's sadness all around, which I'm okay with. I know our love is strong. We gotta make it last. For the time. É, já tá ficando chato, né? Aí já são saco. Prepara que eu já tô me preparando. E quando cê tá indo, eu tô voltando. E tô nesse caminho, eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. Um segundo eu passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói em mim doesse em você. Vai deixando a gente voltar. E quando se der. Marcelo Bruno, a todo mundo hoje, meu irmão. Chavara também tá em peso, meu irmão. Um abraço, valeu! Família Fabi! Abraço pra vocês! Meu parceiro Caroço está ao lado do nosso matriarca! A nossa equipe Rachabaz! Tá daquele jeito hoje, meu irmão! Mensagens para os DJs do Pará! Bora, André! Bora, André! Bota essa galera pra descer! Scorpion Sound Prime. Nosso muito obrigado também, meu parceiro Wellington, com o bichinho aí. Aí, bicha alegre do baú da Ibeus, Lady Sandra. Todo mundo, meu irmão. Vamos lá, Andrinho. Parece som, meu irmão. É muito chope, garoto. Meu parceiro Matheusinho e você, o cachorro da TV. Meu parceiro Júlio doido e você, o Betinho Rex. Rex Malzão, isso é? Abraço pra vocês. Ah, cadê o sujeito, vai? Bora chave, bora chave. Para que me chamar na moda pra cima, amor. Viaja. Eita, modestino, garoto. Tem um STF, viu, modestino? Isso. Para meu parceiro, garoto. Joga pra cima, garoto. Na chamada, viu, meu macho? Quais as roupas que compra pra fazer seus encantos? Derrama seu amor em mim, mas não gostou de mim. Não sente amor, me fere, me risca de amor, me foge, me alimenta. O parceiro Mateuzinho, o parceiro Bexinho, rapaz, o Bexinho do Trimbala, tudo doce, não passa nada. Abraço pra vocês. Cuidado, cara. Gosto de trem. DJ Roberto, DJ Michael. Para seu veneno na produção, tá pirando o cabeção. Seu Fernando, começa a lembrar do Castigo Velho, meu irmão. Tempo da Rua do Arame. Deus que me deixou, que tão triste estou aqui. mexe com o ferro, vai. Chega na TV e procura já a Rua do Arame. Aí tu vai saber onde vem. O Tobi falou que essa música é da Luana pra ele, isso? DJ Quinho Sampa. Cadê esse cara, mano? DJ William Original. Vai trabalhar. Fala, parceiro Rony Silva! Um abraço para você, viu? A nossa equipe Vida Longa também está na área. Um abraço para vocês, obrigado. Luana Silva, ela é Prime. Vai. Eterno amor, fala-se de amor, vai. Não consigo te esquecer. Eterno amor, preciso de você aqui pra me amar, vem me fazer feliz. Ruth Edge, a rainha do Tecno Brega. Marcelinã, você, baixinho. A nossa amiga Rosa, que me chama lá do Bengola. Também tá aí com a gente. Um forte abraço pra vocês. Bora curtir, bora dançar. Escorpião Sound Prime, com DJ Andro detonando. Vamos lá, Andrinho! Quantas vezes eu te esperei, amor? Sozinho no meu quarto, aqui estou. Sofrendo com a saudade que você deixou. História, não lembra? A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que maltratou e feriu meu coração. A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que machucou e feriu meu coração. Coração do meu parceiro Emerson das Películas. Quando nós começa a relembrar do seu único amor, deixou lá em Santa Isabel. Aí tu já viu, né? Desse jeito. Vem pra me amar, nota sonora do meu voto Tupinambá. Didinho, é Tupinambá que me fez ficar assim. Vem pra me amar, com DJ Wesley vou me apaixonar. O mundo dá muitas voltas, né, cara? Tempo de Tupinambá nessa época era uma loucura, viu? Ela está de volta. Ela está de volta. Banda Os Brothers. A verdadeira marca do Melody. Vem pra me amar, nota sonora do novo Tupinambá. DJ Dinho é Tupinambá, que me fez ficar assim. Vem pra me amar, com DJ Wesley vou me apaixonar. DJ Toninho é Tupinambá, vou te amar, volte pra mim. Novo passar aqui, Bebida Longa. Tá acontecendo com a gente hoje. Abraço pra vocês. Tá todo mundo junto e misturado hoje, meu irmão. Fala assim, vai. Despertou em um desejo, a vontade de te encontrar. Cada quando eu te vejo, fico louco pra ti. Obrigado, meu parceiro Júnior, você, o Rava. Não consigo. Estima lá do Vila Maú. Tá com a gente hoje. Muito obrigado mesmo, viu? Só quero você do meu lado. Meu parceiro Éder, amor, curtir e dançar. Estima de Vista Alegre, obrigado pela presença. Meu parceiro Éder, você e a Sandra. Sonoro, a todo mundo hoje, meu irmão. Vem curtir e dançar. Só nova sensação, estado do Pará. Com o DJ Dinho e o DJ Toninho. E o Alta Sonoro do Tupinambá. E procurar um novo amor. Com esse coelho vou agitar. Quero te deixar e esquecer o que passou. Esse coelho é um show. Sorraiá, parceiro, vai ter a Sorraiá até o amanhecer hoje desse jeito, garoto. Me entreguei assim, foi tudo de repente, de um jeito diferente. Não pensei que fosse assim tão forte, tomando conta de mim. Mas parece que o Tobi tá mais apaixonado cada vez mais, né? Nossa, mais de Tobi que deu samba para o segundo amor. Hoje eu sei, isso você fez comigo, mas eu, claro, Tobi, eu volto sim. Volto pra você, pra ela, né, Stubby? Desse jeito, você! 5, 3, 2, 1, mix! Vou te deixar e procurar um novo amor. Com esse coelho vou agitar. Quero te deixar e esquecer o que passou. Esse coelho é um show. Esquecer, vou te deixar e procurar um novo amor. consigo me ver. Esquecer. Deixa eu tocar uma sequência aqui, esperta. Pra você dançar um pouquinho mais agarradinho, viu? Até porque tô pedindo aí uma sequência. Eu vou dar saudade. A galera quer dançar bem agarradinho. Vai dar 6 horas da manhã. E a galera quer dançar bem agarradinho, viu? Bora tocar desse jeito assim pra vocês! Scorpion Sound Prime. É tão lindo o amor que a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz. E eu vivo sem te ver. Me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. Chamou, vai. Parece que o mundo foi feito só de paz. E eu vivo sem te ver. Me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. É amor sem fim entre você e eu. Primeiro dia sem você, fiquei muito bem. Liberdade sem você. Segundo dia sem você, saí com alguém. Bota pra cima no animal Escorpião. Eu procurei, me lembrava de você. Picada, picada. Eu sem você. Dá-lhe a picada violenta. Mesmo acreditei. Minha vida, eu quero que é tradição, DJ. Preciso nunca mais de você. Chamar hoje, obrigado mesmo, viu? Agora o Pablo que não vou arredar o pé hoje, meu irmão. Não posso. É derrame de gelo, garoto. Na saudade pra você do Saga Raginho, viu? Aparecido mesmo. Essa é a pedida. Essa é a Raginho, meu irmão. A explosão do amor soprou uma bomba de Hiroshima. Achei que não valeu mesmo. Quando seu corpo toca o meu assim, acende o meu estupim. Nessa guerrilha de amor e acho que eu tô ouvindo ele cantando essa música. Anderson Modesto, estremece o meu cenário animal, meu garoto. Yes, yes, yes, pensa em mim. Francivaldo Modesto. Eu venho das fronteiras, atravessando os pantanais, armado de muito carinho, pra explodir na tua paz. Você é fogo, eu sou paixão, no estupim do coração. Pensa em mim. Você é tudo que eu quero, paixão minha querida, eu te adoro, te venero. Estou apaixonado por um amor. Pega a secura depois daquele tempo. Não vou deixar de lado a emoção que me alucina outra vez, alucina outra vez. Parece que o céu da boca fica cedo. Noite, noites eu sonhei com você, por te querer. Baixe uma sede, não baixe. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Noites e noites eu sonhei com você, por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Amor da minha vida, você é tudo que eu quero. Paixão minha querida, eu te adoro, te venero. Estou apaixonado por um amor que eu não consigo esquecer. Não vou deixar de lado a emoção que me alucina outra vez, alucina outra vez. Noite de noites eu sonhei com você, por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Noite de noite eu sonhei com você, por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Noite de noite eu sonhei com você. Saudade assim pra vocês dançar agarradinho, viu? Diga, meu bem, porque a gente briga tanto assim? Se eu sou louco por ti, você morre por mim. A última vez que brigamos, você me deixou. O venenoso do Pará. Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou. Obrigado, meus corações, a todos vocês que vieram lá de Vista Alegre do Maú. Estão presente com a gente. Obrigado pelo carinho de vocês. Beijo, viu? Tamo junto, viu? Em breve tem a volta do nosso Scorpion por lá, no setor de vocês. Obrigado, meu parceiro Emerson. Parceiro Emerson das Perículas, você, o Bruno, toda a galera. Tamo junto. Tudo doido, não passa nada, isso, né? Em cima do trem bala. Equipe, vai chamar o Gê! Você mora no meu coração, sem pagar aluguel. E gira na minha cabeça, feito um carrossel. É muita chave, muita chavada, muita chavada. Chavada complicada, mijando misturado hoje. Vamos. Vive Vida Louca, a Vivi Salegre, tudo doido no Barcelona. E a saudade assim pra você. Aqui. Diga, meu bem, por que a gente briga tanto assim? Se eu sou louco por ti, você morre por mim. Aqui. A última vez que brigamos, você me deixou. Põe na pressão. Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou. É pancada. Confesso que eu tive medo de tudo acabar. Sente aí a fúria, minha família Prime. Vamos lá em casa pra você voltar. Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar. Não podemos viver separados como o sol e o ar. Você mora no meu coração sem pagar aluguel. Oh, oh, oh, oh. Gira na minha cabeça feito carrossel. Você mora no meu coração sem pagar aluguel. Oh, oh, oh. Não tente copiar, porque esse é o verdadeiro Scorpion Sound, o venenoso do Pará. Aqui é pressão do começo ao fim. Dançando cumbia, meu Prime. Dançando cumbia, minha comadre. Dançando cumbia, meu compadre. Dançando cumbia, minha comadre. Dançando cumbia, meu compadre. Dançando cumbia, minha comadre. Dançando cumbia, meu compadre. Dançando cumbia, minha comadre. Bailando cumbia, mi comadre. Bailando cumbia, mi compadre. Bailando cumbia, mi comadre. Bailando cumbia, mi compadre. Bailando cumbia, mi comadre. Bailando cumbia, mi compadre. Bailando cumbia, mi comadre. Do começo ao fim. O venenoso do Pará. Som que toca tudão. Novo Scorpion. Quand je suis chez moi, je bouffe des chansons. En regardant avec Hélène quelques films obscènes. combien ce soir elle est malsaine. Je lui dis ferme ta grande gueule, Hélène. Au supermarché je prends tout ce qui est biologique. Je fais dans l'esthétique et dans la diététique. Elle vaut des hamburgers, des hot dogs, des sandwichs au thon. Du boudin, des agrats, des merguez et du mouton. Et après qu'est-ce qui se passe? Du cul, du cul. Eita, meu parceiro caroço! Parceiro caroço, por ali presente. Pressão, pressão, caroço. Tá aqui de jeito. Obrigado, meu parceiro Andrew. Isso é bom, Jardim. Testando Ponte Preta. Aí, coronel. Dîner ce soir, et des tabacs de danse. Elle s'est foutue dans la banane du Chili, ton carnet. Je regarde la télé avec Hélène, elle ne fait que dégager. Il y a Sissi. J'en ai marre de tes potes. Et c'est de manger comme moi, chérie, pour mieux digérer. Qu'on soit dans le salon, dans la cuisine, ou dans la salle à manger. C'est toujours la même ambiance, Hélène, tu ne fais que dégager. Et après, qu'est-ce qui se passe? Du cul, du cul. Et t'es ta base de